Vai gastar o tempo inteiro num dia O só, é. Lois e o Peter Tá viram chorando. músicos folk. Porque começam a fumar maconha e tal. E aí eles fazem uma apresentação e eles estão muito chapados. E a apresentação é linda, assim. Porque eles estão arrasando, todo mundo adorando, assim. E aí, Muda isso pro na ponto de verdade é um vista. delírio deles. Daí aparece o que é na realidade, assim. Que é eles deitados no chão, fazendo. Assim. E batendo no violão. E ninguém entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que o nosso podcast vai ser mais ou menos isso Meio hoje. isso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema menos ouvido de toda a internet. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viana. Oi! O Marlon Krieger. Oi, Thiago. E o Lucien Chassar. Oi, gostei, Thiago. Parabéns. Foi boa, né? Passei a semana inteira, duas semanas inteiras pensando nessa. Hoje vamos falar de um filme chamado Que Horas Ela Volta, um filme brasileiro, dirigido pela Ana Mulher. Mulher, pode ser também. O filme trata sobre essa empregada interpretada pela Regina Casé, chamada Val, empregada de uma família bem rica e tal, que a filha dela, que mora na Bahia, é isso? Bahia. Não fala, ela fala no norte, né? Nordeste. Nordeste. Decide vir, passar, voltar a morar com ela, porque ela vem prestar o vestibular, e como a Val mora na casa dos patrões, isso começa a criar conflito entre eles e o choque entre as classes sociais começa a acontecer. Essa foi a sinopse, extremamente breve. Só conclui a sinopse assim, sim. Ela vai lá, gera esse conflito e isso acaba modificando... Como a família vê a empregada de certa maneira, mas mais importante, como a Val vê o seu papel perante a família. E a própria vida dela. É a vida dela. É. Ela acaba... No fim do filme, ela se despede, ela vai morar com a filha num lugarzinho e decide tomar as rédeas da própria vida, parece. Mais um filme brasileiro que a gente fala em pouco tempo, acho que não, a gente não vai ter como não comparar ele com o Casa Grande que... e com o do Kleber Mendonça também, sim. Que a gente não falou, mas dá pra ver uma continuidade clara nesses filmes, né? Som ao Redor, algo que... E o tema que eles falam sobre esse conflito entre classe média e classe mais pobre. Só pra fazer um adendo, é uma continuidade desde o Central do Brasil. É o mesmo filme sendo feito. Ad infinitum. Por quê? Explica. Bom, vamos falar sobre o filme. Até porque acho que Central do Brasil não é tão claro nesses temas como ele é, eu acho... Não, foi tipo, filmes, assim. Pra citar uma professora querida nossa, foi uma provocação. Mas vamos falar sobre o filme, assim, então, tá. É um filme que tá fazendo um rebuliço e tal, como fez o Casa Grande, e a gente tem que tratar dele, e tá todo mundo um pouco nervoso. A gente tem que tratar dele, isso é bom. Tá todo mundo um pouco nervoso por causa disso. Tá, assim, sendo didático... Por que vocês acham que esse filme tem relação com o Som ao Redor e com o Casa Grande? Ele é um filme sério, ele é um filme que se leva a sério, tenta ter procedimentos artísticos autorais de um valor, não sei se é um bom valor, na maioria dos casos, e que está tratando de um tema em comum de colocar em choque como a gente vê como a classe média se vê a partir da própria classe média. Tá, tu te enrolou bastante. Eu acho que é para uma leitura um pouco sociológica que se está tornando comum nos filmes brasileiros, que é a de atestar que existe uma desigualdade enorme no país. Que todo mundo sabe. Mas também a relação entre os filmes que essa desigualdade, patrões, né? Essa desigualdade se dá numa instância de micropoder, digamos. Sim. E a classe média é o palco dessa disputa. E também poder. A gente não tá falando de eleição nem nada aqui. A gente tá tratando de um filme. Então, tipo, eu não quero saber se as coisas que o filme faz são bonitas ou feias. Eu quero saber se as resoluções cênicas correspondem ao que o filme está propondo. Se, sei lá, a forma que o filme resolve filmar as coisas diz respeito ao que o personagem sente. Uhum. Então, quando eu tô falando sobre o filme, eu tô menos preocupado com essas tergiversações, assim, sociológicas do que com o que eu sinto vendo o filme, né? Pessoalmente, assim. Sim. Ah, eu me preocupo com as duas coisas, porque eu acho que não dá pra separar tanto e eu acho que pros personagens fazerem sentido... Existirem. Sim. Eles têm que se relacionar com essa coisa maior do filme. Sim, sabe? Sim. Mas acho que o que une eles é isso, assim, uma leitura... Não vou dizer tem, semelhante... Tem uma tradição sociológica de ler o Brasil... Uhum. Por isso eu citei que... o Central do Brasil, entendeu? Tá. Um pouco por isso. Mas eu não, o Central do Brasil eu não vejo tanto. Eu vejo mais esses outros dois filmes mesmo. Uhum. Uma tradição sociológica de leitura, assim... A gente teve uma sociedade escravista e isso reverbera até hoje nas relações sociais. A gente é um país subdesenvolvido que vive no capitalismo e o que, que é esse capitalismo que a gente vive hoje em dia no meio das desigualdades? Então, e que... tem uma tradição de pensamento brasileira que acho que tá servindo de fundo para esses filmes novos. Assim, né? Uhum. E o que, que é o papel disso? É Sim. só... fazer uma ilustração dessa teoria, o que, que esse cinema é exatamente, né? Uhum. Acho que a questão talvez seja essa, assim. Uhum. Me parece em todos esses filmes que ele coloca dois polos opostos muito claros e que os dois polos eles não estão querendo enxergar ou eles não veem o que colocam eles um contra o outro até o momento de crise, assim. E aí, nisso, eles... tem que lidar com o que está acontecendo. Uma pergunta. Considerando esse corpus de três filmes, Som ao Redor, Casa Grande e Que Horas Ela Volta, qual vocês acham melhor? Subentendendo que eles tratam mais ou menos da mesma coisa. Me abstenho. Não te abstém. Eu acho que eu não vi o Som ao Redor inteiro. Eu só vi uns pedaços na televisão. Sim. Então eu falaria entre o Casa Grande e o Que Horas Ela Volta. Eu prefiro o Que Horas Ela Volta. Uhum. Eu só diria assim, Casa Grande é terrível. Os outros dois filmes não são terríveis. Tá. São filmes que isso acho que dá pra discutir. Isso já deu pra ver mesmo vendo metade do outro filme. Eu prefiro o Som ao Redor. Eu acho que ele tenta ser mais... misterioso, talvez, em alguns momentos. Menos óbvio. E isso me interessa mais, assim. Som ao Redor não também tem... faz muito tempo que eu assisti ele, talvez. O Som ao Redor não tem um arco narrativo que esse filme propõe, né? Som ao Redor, ele que... se... Ele quer dialogar com o cinema contemporâneo, assim. Ele tem uma forma... Não sei se não dá pra dizer isso desse filme, mas, enfim... Eu acho que menos. Bem menos. Só pra... terminar o assunto assim, Som ao Redor tem três cartelas. Esse filme não tem cartelas, ele é um filme narrativo, assim, teoricamente, né? Início, meio, fim, história e... Esse filme, eu gosto mais do filme da Regina Casé. E eu acho que dos três é o filme que mais tem personagem, mais se interessa por personagens. Uhum. É o filme que mais, apesar de ter o fundo sociológico, tá tratando de experiências pessoais. Uhum. E isso me faz... me aproximar do filme, e eu acho que não só a mim, mas a um público em geral. Eu vi o filme ontem, domingo, e a sala estava cheia. Sim, eu também presenciei isso, e, assim, e não é interação. E não, apesar de ser um filme que está sendo falado, não é um filme coqueluche desses que aparecem de volta e meia no cinema brasileiro, tipo Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite. Uhum. É um filme tipicamente médio, certo? É um filme pequeno, sobre pessoas, sobre um conflito dentro de uma casa. Uhum. E, ao mesmo tempo, ok, tem o fator Regina Casé, mas não é só isso, acho. O filme tá dialogando um pouco com as pessoas. O fator Regina Casé é como algo popular, algo que chama atenção para as pessoas assistirem, né? Sim. Mas eu acho que, para além desse fator, o filme tá... O filme aposta em personagem. E isso é uma grande vantagem com relação aos outros dois filmes, no meu gosto, assim, na minha opinião. Sim, E talvez o que o filme consiga perseverar, o que ele tem de qualidade, assim. Uhum. Ele tá tratando de temas, mas... ele tá transformando isso numa experiência dramatúrgica, assim. Então, acho isso legal, sabe? Te interromper fazendo uma pergunta... Eu concordo com você que ele tem personagem, inclusive falei isso em relação ao Som ao Redor, né? Tem um arco, assim. uma história. Mas, tipo, te incomoda que, por exemplo, para que um personagem seja fortalecido, outros personagens deixem de ter tanta vida ou algo, sim, do tipo. Ou seja, uma escada de carro. Se isso é, um problema na fruição ou se é uma conta a se pagar, assim. Não, isso me incomoda. Eu vejo isso como um ponto fraco do filme. Porque há filmes que a gente ama em que não são todos os personagens que são, sim, bem desenvolvidos. Mas, sim, há um equilíbrio, assim. Sim. E a gente percebe quando um filme funciona meio que pra fazer algo, uhum, sabe? Pra botar água no moinho, assim. Uhum. Eu tenho a sensação de que esse filme é como um conto de fadas. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Isso é muito bonito. Que a filha é uma princesa, de certa forma, assim. E é um conto de fadas, assim. A gente não botou essa palavra ainda na roda ainda, mas esse filme é meio que uma propaganda do PT, se a gente for pensar de certa forma, né? Assim, é... O que mudou nesses... Como o país está mudando. O que mudou nesses 20 anos de Brasil? Sobre a PEC das domésticas. Não, é o que, que mudou de uma geração para outra em que o PT governou. Uhum. O que, que mudou da geração da Regina Casé para a geração da filha da Regina Casé? Da Jéssica. Da Jéssica, isso. É... Tá bem claro no filme, né? Que a não... filha tem chance de mudar de vida, entrando na universidade e, sei lá... Que a filha... Competindo com existe uma igualdade no termo da cidadania que não existia antes entre os ricos e os pobres, digamos. É. Eu acho que isso é o pano de fundo do filme. Sim, e isso tem a ver com o cenário político dos últimos 20 anos do Brasil. Então é um filme que tem o PT um pouco como sombra. Sim. Independente de a gente achar isso interessante ou não. A coisa tá ali, né? É. Mas aí, o que, que ele faz com isso? E assim... Ele cria um micro... Não, eu ia falar, ele cria um microcosmo, a casma, mas pode falar. Exatamente. Eu acho que o que faz esse filme ter um mínimo de sofisticação, faz ele ir um pouco além, é que ele não faz disso uma mera tese sociológica. Ele, faz, ele usa isso como matéria, mas está criando uma narrativa ali, certo? Sim. Então, isso é um ponto legal para o filme. Mas, o que, que é essa narrativa? Aí entra pra mim a ideia do conto de fadas. Uhum. A narrativa tá, de certa forma, servindo a essa ideia. Então, sim, ela vai deformar... É. Vai colocar... A dramaturgia pra que isso seja feito da maneira mais positiva. De que isso seja, de certa, sim, forma, uma publicidade. Assim. Que seja eficiente. Vai pegar esses personagens que talvez antes fossem mais bem construídos e colocar... No papel da Amada Lastamar ou no papel... Exatamente. Do... Positivo e eficiente são duas palavras geniais. Assim. E eu acrescentaria uma. Há um otimismo no filme. Há um otimismo. E que, assim, eu acho que ele... Não é que ele é reforçado. Ele tem um... É uma coisa muito bem pensada, na minha opinião. Ele tem um ponto de apoio que é o lado do humor do filme. O começo do filme, ele se constrói através de um tipo, assim... A gente tava sacaneando a cena do cubinho de gelo aqui no começo. Isso se repete infinitamente, assim. Sim, é. E a Regina Casé é um dado disso, assim. Sim. Eu gosto do casting dela. Acho que é uma escolha de casting. Coisas total, que eu aposto em, assim. Ela só não... que ela serve pra um propósito que é um pouco maligno, assim, na minha opinião. Que é de segurar o filme de um lado... Um pouco cômico, assim, né? O filme começa a apostar em coisas mais pesadas a partir da chegada da filha, assim. Sim. Porque a filha é uma coisa séria. A filha tem uma filha. É o segredo do filme. É. Tem um peso. Ela olha para as coisas como se fosse um presidente da república. É. Uma fala do filme. Tem um peso da coisa, mas a minha pergunta... E a minha filha interação... confronta tudo. Ela é essa militante de esquerda, assim, sim, de formação. É. Né? Mas a minha interação é essa. O que, que é esse lado do humor do filme pra vocês? Como que isso passa, assim, tipo... Todo mundo na minha sala riu das coisas, sabe? Uh-huh. As senhoras, assim, sim, que são patroas de empregadas. Agora, se a Val se transforma no filme, como que os espectadores se transformam no filme? Eles se transformam ou não se transformam? É, ele acaba sendo, talvez por causa disso, bastante inofensivo, eu acho. Tipo, o que ele tenta arriscar em falar de coisas novas, ele nunca vai num limite que incomoda, sim, muito. É, o limite é entrar na piscina de madrugada, assim, né? Não é isso? Sim, mas eu acho que vocês estão subestimando o que pode ser uma experiência de um filme. Eu acho que a personagem se transforma no final, é uma transformação relevante. Uhum. E o fato de ela ser um clown durante o filme inteiro não invalida de que ela entendeu que rola uma parada séria na vida dela e que ela precisa juntar as coisas dela e fazer da vida dela algo dela mesma. É, não tô dizendo que invalida, tô dizendo que isso convida a pensar. Eu acho que a parte cômica do filme realmente é um contrapeso e que faz o filme deixa o filme um pouco mais equilibrado. Sim. E palatável. Sim, sem dúvida. E leva e deixa levar a parte marxista. Eu acho que ele conduz à fruição. Conduz à fruição, totalmente. A Regina Casé é muito carismática e o programa dela de televisão que ela tem hoje em dia, que é bem popular, é exatamente uma ponte entre uma coisa classe média e a coisa da pobreza, assim. Ela traz artistas de vários... artistas consagrados com artistas super populares para estarem juntos ali, fazerem alguma coisa e tentar juntar aquilo. É um pouco que parece que é o que o personagem dela está trazendo para o filme, assim, né? Essa coisa mais de contrapeso, de leveza que vocês falaram. E você falou que o casting dela é muito bom. Pra mim, ela é a melhor coisa do filme, assim. O que eu acho legal é que é uma aposta, não é fácil, entendeu? Uhum. Usar a Regina Casé de empregada doméstica tem um certo peso nisso. Tem. E que o diretor tem o risco. Tem um risco. Mas ela é uma capitalista do cinema e o risco gerou muito lucro, né? Exatamente. A coisa deu certo, assim. Mas eu acho que é um movimento que difere do panorama atual das coisas, difere do som ao redor, por exemplo. Agora, eu acho interessante que ela tenha um papel mais caricato e clownesco e que todo mundo reconhece o valor e que o restante dos atores não tem esse registro. Uhum. Mas eu vejo qualidade ainda assim em algumas atuações, especialmente no da filha. Filha, eu gosto é muito da boa, filha. Eu quero falar disso. Mas eu também eu não acho que é tão caricato o personagem dela. Não. Eu acho que é bastante pautado em... como pessoas como são. Pessoas eu acho são. Que ele sim, é mais típico do que caricato, assim. Mais pode ser, pode ser. Fala dos atores pra nós, Lucy, porque eu quero falar disso também. Não sei. Eu não consigo diferenciar tanto dramaturgia do ator nesse filme. Uhum. Eu consigo mais ver a diferença realmente do registro da Regina Casé pro do restante, que é uma espécie de pano de fundo pra Regina Casé, assim. Mas, misturando um pouco dramaturgia e atuação, gosto da filha. Acho que ela tem uma raiva contida que é bem interpretada e que parece que é quase uma não atuação, mas é uma atuação. Uhum. E, em especial, acho que um personagem escondido e que é muito interessante é o pai no filme. Sim, uhum. O pai é um personagem é cheio de pontos cegos, segredos. O Lourenço Mutarelli. Zé Cláudio. Zé Carlos. É um personagem que tá em crise, é um personagem que é doente, tu não sabe direito qual que é a doença, tu não sabe se ele talvez esteja morrendo. Sim. É um personagem que arrisca, que é meio maluco, que pede em casamento a filha. Sim. E eu acho que ele é o indício de que realmente as pessoas que fizeram esse filme, apesar de terem uma veia sociológica, política, também tem uma veia dramatúrgica cinematográfica. Concordo. Esse personagem é cinema pra mim, assim, sabe? É. Me dá vontade de tentar entender mais o que tá acontecendo ali. Assim. Uhum. Então, sei lá, o que eu tenho pra dizer dos personagens é isso. Uhum. O personagem do Lourenço Mutarelli, que é o Carlos, Zé Carlos, que é o pai que a gente tá se referindo. Doutor Carlos. Realmente, eu acho que ele é um ponto de mistério do filme, assim. E quando eu digo ponto de mistério, eu digo pontos a favor do filme, assim. São coisas que fazem refletir. Mas ele tem várias tensões. Sim. Primeiro que ele tem a Bárbara, que é a esposa dele, que ela tem um papel, assim, fundamental no filme. Ela é a senhora da casa, então ela toma decisões que influem na Val diretamente. E ela é a muleta do filme, no fim das contas. Exato. E ele é deixado de lado nesse momento. Então o enigma, ele deixa de ser valorizado. Então o filme fica mecânico nesses momentos, assim, né? Eu não sei o que eu acho da cena do casamento, e eu digo isso no sentido bom, assim, porque eu achei ela patética e legal, assim, ao mesmo tempo. É esquisita. Isso é um pouco do sentimento do que é cinema, no fundo, né? Sim. Agora, a atuação da filha, cara, eu tenho alguns problemas, eu não sei se me passou, assim. Eu entendo que seja uma não atuação, que é uma atuação, mas eu acho que ela é muito carregada de uma direção, assim. E de uma direção de atores que, pra falar de uma vez por todas, todo o rebuliço do filme me deixa meio encucado, porque eu vi outro filme da Ana Mulayer e é igual a esse. Ou É Proibido Fumar? É. E é igual a esse em termos de decisões formais, assim, sabe? É idêntico, assim. E o que que é? Um sub-Almodóvar, uma sub-Lucrécia Martel, não sei, uma coisa do tipo, assim. Agora... Então, eu acho que pesa a direção na atuação da menina, assim. Sim, ela tem que ser uma atriz ainda em formação. Mas sabe? Ela tem um certo frescor, eu entendo a... Sei lá. Eu acho que a câmera serve menos a ela do que deveria servir, entendeu? Sim. Precisava de um diretor que enquadrasse com muita certeza, assim. Ela realmente não é genial, né? E nem é boa, assim, mas eu acho que ela cumpre função ali e... Eu acho que ela consegue tornar o filme muito mais interessante do que sem ela, assim. Eu acho que ela é espontânea de um modo que a Regina Casé não é. Sim. Sendo assim, a Regina Casé é construída de um modo, sei lá, elaborado, assim. É. E ela não, assim. A Regina Casé é gestos, né? Por exemplo, o não abraço dela na mãe, no aeroporto, assim. Sim. Que é uma cena que eu achei que ficou ruim, cara. Se fosse meu filme, eu mandava fazer outro take. eu juro. Mas... Sei lá, tá no filme, assim, é uma coisa que é viva ali. Uhum. Pra mim rolou uma má atuação, mas eu sinto a vida, entendeu? Uhum. Sim. E, sei lá. Tá, vamos mudar um pouco de assunto, já que falta também não muito tempo. A gente não falou de linguagem, de direção, de nada. Qual que é a opinião de vocês a respeito desse filme? Como esse filme trata os planos, a montagem, o tempo? Eu fico meio incomodado com o fato de que ele cria esse microcosmo na casa e você nunca entende muito bem como essa casa é, ou a geografia dela. Onde ela é. É no Morumbi. Não, sim. Eu sei disso. Mas sabendo disso, tu já cria algumas coisas. E eu só me dei conta disso no primeiro plano aberto que aparece, que é quando eles vão no Copan... Aparece. Antes disso, aparece um plano à noite, assim, da cidade. Sim, tipo, que é do Rio Pinheiro, se eu não me engano, o trem passando. Pinheiro. Isso, exatamente. Esse é o único plano aberto do filme, na minha opinião. É um skyline noturno. É, que tipo assim, eu não sou muito bom de memória, vai lá, mas assim, eu acho que é o único plano aberto geográfico do filme. Isso me deixou um pouco incomodado. Que dá um respiro nesse plano que te dá, meu Deus, graças a Deus. O que não é um bom contraponto, porque antes não era pra ter uma angústia, não era pra ter um sofrimento, não... Mas aí é que tá... Se as coisas são dessa forma, é porque provavelmente existe uma intenção por causa disso. Uhum. E eu consigo ver uma construção de intenção aí. Porque, além de ter o questionamento de material sobre classe social, sobre as pessoas serem pobres e serem subjugadas pelos ricos... Existe o fato, que é o salto de qualidade desse filme pra mim, de que isso influi na experiência de vida das pessoas. As pessoas deixam de ser menos humanas, ter vidas menos interessantes, porque são empregadas, por exemplo. Uhum. E o que a gente vê nesse filme? Esse filme é a experiência, é o registro do que é o espaço pra personagem da Regina Casé. Uhum. Sabe? É uma vida plana, é uma vida... Sim. Entre estratos de planos, assim, ó, uma vida que não tem respiro, é uma vida que está sempre confinada em espaços muito pequenos. Uhum. As cenas de espaços que dão algum respiro são com a filha, não com a mãe. A mãe não tem, a mãe está sempre abafada. Então, quando eles vão para a USP e eles vão para a FAO e é aquela coisa aberta, meio solene, é com a filha, sabe? Quando eles vão para o Copan, é com a filha. Então, eu vejo uma inteligência aí, sabe? Isso é, de certa forma, simples. Isso tem uma cara de filme independente, de poucos planos. Sim, mas ao mesmo tempo eu vejo uma qualidade da diretora, uma escolha de planos e uma lógica nessa escolha de planos. Então, de certa forma, fiquei surpreendido. Inclusive porque fui com uma expectativa baixa pro filme. Todo mundo gostou, mas eu fui muito preconceituoso e pensei... Vou lá ver um filme brasileiro com a Regina Casé. Lá vem merda. E, não sei... Assim, falando tudo isso que eu falei... Gostei do filme, sabe? Gostei do filme. Acho que dentro da... Petista. Não sou petista. E gostei do filme, assim. Acho que o cinema brasileiro carece de filmes assim. É um filme médio típico. É um filme que tem poucos recursos e extrai o máximo desses poucos recursos. É, e não tá... E a linguagem transparece Eu não concordo que extrai o máximo... Mas... Tá, o máximo é um exagero, com certeza. Sim. Talvez eu esteja exagerando coisa, porque o cinema brasileiro é uma pobreza extrema, né? Em termos de linguagem. É, o máximo... Mas eu acho que tem uma inteligência por trás da direção. Sim. Tem uma lógica por trás dos planos. É. E isso é legal, sabe? É. Tem algumas escolhas ruins no meio disso, mas acho que a maior parte me cativa, assim. Uma coisa que você me fez pensar dessas coisas que as cenas mais abertas e despojadas são com a Jéssica me lembrou da pior cena do filme, que é quando ela é jogada na piscina. Pra mim essa não é a pior cena do filme. Eu também não acho essa pior. Tem cenas piores, eu posso citar? Quando ela fala do professor de história dela. Ah, cenas é mais ou menos essa é mesma cena. Lembra que no Casa Grande a gente citou o fato de que alguns filmes brasileiros recentes, sociológicos, têm aquela cena que é horrível, aquela cena que A cena da cota. O vômito na cara, a cena tese. Do Casa Grande não rolou, pelo menos essa. Na minha opinião, rolou mais ou menos. Qual Diga que é? Pra mim, que eu fechei o olho nessa hora. Pra mim, a cena é quando ela fala que vai prestar vestibular pra FAU, USP Arquitetura. Ah, essa tá, mesma rolou, cena. E que... E que não, a própria cena, a própria linguagem da cena foge já mais ou menos do registro anterior do filme, que é plano frontal, médio, sabe o que é, posso te dizer uma coisa? Sabe o que é perigoso? E porque, na minha opinião, você tá errado sobre tudo que você falou. Essa cena é muito ruim. Essa cena é muito ruim. E é quando ela deixa de fazer a coisa, que é tipo um... É, eu não sei se é um... Eu não acho que é um beabá. Eu acho que é um medo de filmar, assim, de um certo ponto de vista e tal. Sim. Que é essa coisa dos planos médios e tal. Sim. De delegar os personagens, quando que é plano aberto, quando que é plano fechado, quando que é... Que é essa cena. Ela faz uma montagem de rostos, sim, né? Sim, sim. Com e pouca ela, profundidade ela, de campo. Ela quer dizer alguma coisa e, assim... É um, pior é momento quase possível, um, é assim. É quase um faroeste ali, né? Tem é, assim, close dos três adversários. Se o Eric Romero existisse, ele desmaiava nesse momento. Sim. Mas essa é a mesma cena do professor de história. Logo em seguida, ela diz... Logo em seguida, exatamente. Ela vai dizer... Não, cara, essa fala do professor de história é muito complicada, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Mas o agente do partido. Cena, depois dessa cena... É pior do que isso, Luciano. É pior do que isso, é tipo ser funcionário público. Então, mas... Mas na continuidade dessa cena, está sendo tem uma coisa interessante. Que ela... É quando ela levanta pra conhecer a casa e ela vai olhar os livros... O livro do João Baldo Ribeiro. E aí rola uma aproximação dos... Uhum. Dos machos brasileiro. Da casa. Assim, sim, sim, sim. Da piscina, ela, dos livros, Tem... Aquilo é mais interessante, assim, bem mais do que o resto da cena, que é o... Mas a parte do vestibular eu vejo como destacada porque muda o registro, inclusive, sabe? Sim, tipo, sim. Aquilo ali, assim, é a cena do Tropa de Elite, então, do cara ali na sala. Ó, esses maconheiros lendo Foucault, assim, há uma montagem no momento e o filme diz todo que ele... O regime sobre o qual ele funciona, né? Uhum. Quer dizer, assim, é um momento de respiro que a diretora viu pra dizer algo, sabe? É nisso que eu acho complicado, assim. Tipo, quando ela teve oportunidade, quando ela tinha certeza, ela fez uma cagada. Ela fez uma cagada, exatamente. Quando ela não tem certeza, ela só mantém uma distância segura, assim. Então... Mas a distância segura não é uma coisa puramente neutra. Ela faz parte da ideia do filme, mas é porque pra mim, a gente entendeu? Não, claro. Mas é porque eu acho que a gente é viciado em narrativa. A gente gosta que tem uma história acontecendo. Sim. Então, acho que a gente releva algumas coisas, assim. Sim. Eu também achei legal várias coisas. Sim. Mas, assim... É que... Eu devia aqui 31 minutos, eu preciso falar uma coisa. O final do filme é igual ao do Casa Grande. O filme termina no subúrbio. Sim. E assim, tá, embora mas... a construção... Não, a construção seja diferente, os personagens diferentes, a gente tá falando de outro filme, assim... E o ponto de vista tá no pobre e não no rico. Eu senti, né, alguma coisa nisso, assim, de semelhante, assim... Sim. Que é o que a gente tratou no começo, pontos de vista sociológicos. Mas no Casagrande o ponto de vista tá no rico. Tá no rico, tá, exatamente. Sim, é o mesmo bem, filme com pontos de vista diferentes. Tipo, esse filme não é sobre o Fabinho, né? É sobre a Jéssica e a mãe. E o que me deixa triste, porque... De certa maneira mais ampla, eu sou um Fabinho. Tanto pro Casa Grande quanto pro Que Horas Ela Volta, o Fabinho é isso, sabe? O Fabinho é sempre o virgem inócuo. Eu vou morrer virgem. Que quer comer a empregada e que não tem nada na cabeça. Assim. É exatamente o mesmo personagem. Isso é complicado. E é um papelão. Sim, é um personagem que, papelão, assim. Eu acho que a pior coisa do filme é ver esses personagens desse jeito, como o mesmo personagem. O Fabinho, a mãe. A mãe é a mais... É uma megera. Cara, eu preciso falar uma coisa sobre a mãe, que é o rabinho do cabelo dela. Existiu Glauber Rocha no país. Existiu Rogério Ganzella. E a gente tem um cabelinho da nuca, que é o grande vilão do país. É isso. Bom, assim, vamos encerrar, porque já deu tempo. Existem pontos fracos, como a mãe, como o Fabinho... Mas eu acho que esse filme tem uma delicadeza, tem um detalhismo na dramaturgia, que ele consegue pegar mais ou menos esse mesmo substrato que é dos outros dois filmes anteriores, o Som ao Redor e o Casa Grande, e consegue fazer disso, pra mim, um filme com mais fôlego. Transforma numa história. Transforma numa experiência. É uma propaganda oficial do PT, mas é um filme. Exatamente. Okay. É uma propaganda muito boa. Mas é uma propaganda é um que me fez enganar por bons momentos de que era uma propaganda. Uhum. E quer queira ou quer não, hoje, dentro do cinema brasileiro, isso é bom. É melhor que filme independente. Então... Gostei do filme e a minha palavra final é essa, basicamente. Apesar com... algumas restrições, gostei do filme. Então, a gente indica pra assistir? Esse é o nosso papel. O Luciano indica pra assistir, cara. Eu indico. Prata, ouro, eu indico. Onde tá passando esse filme, Luciano? Fala pro público. No Beira-Mar. Ah, legal. A gente tem a escala Shiryu de filmes. Escala Shiryu. A escala se divide em três momentos. Cavaleiro de Bronze. Não, que é Shiryu se cega contra a Medusa. Filme ruim. Shiryu dá uma joelhada na cachoeira e a cachoeira vira o inverso. É um filme bom. E Shiryu dá um golpe mortal no Cavaleiro de Capricórnio e vai para o espaço sideral junto com o Cavaleiro de Capricórnio. A cachoeira não vira do inverso. A cachoeira vira do inverso. Eu mandei um e-mail sobre isso, inclusive. Eu acho que esse filme é a cachoeira virando do inverso. Nossa, velho. Eu acho que a senhora Água tá muito puta com você, senhora Água. O espaço é muito bom. Muito bom, o espaço é muito bom. Tipo, eles vão pro espaço sideral e sublimam. Então, Brian de Palma. Eu cheguei até o mais ou menos no meio do caminho. Eu fico num dos chutes que quase virou a cachoeira ao inverso, mas ainda não virou. Não sou tão otimista. Eu não tenho opinião, que a minha carteirinha tá valendo aí. Mas então, o professor de história é o pai do filho dela? Ah, isso é... Olha, isso é bom, a gente não mencionou isso aí. Caralho, isso foi problemático, gente. Vamos problematizar isso? Vamos ter uma visão crítica. É isso aí. O lance, assim, pra falar rapidamente, o lance do filho funciona como uma função de... A família está sendo desintegrada pela experiência social do capitalismo, né? Uhum. Tem isso, do tipo, a Regina Casé foi para São Paulo, deixou ela lá, e a mesma coisa está acontecendo com ela agora. Mas isso é personagem ao mesmo tempo, né? Então, realmente, essa coisa do professor de história é interessante. É, a única coisa, eu não sei, que eu acho que talvez seria diferente é deixar esse negócio do filho um pouco mais claro antes para... trazer mais peso pro personagem da Jéssica. Porque esse peso é retroativo. Você só descobre de fato no final e meio que... Ali já era meio tarde pra trazer alguma coisa. Concordo com você, coisa. Thiago, mas termina isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso funciona mais pra personagem da Regina Casé do que pra personagem da filha. Totalmente. Então, por quê? Porque o filme é sobre a Regina Casé. É sobre ela se dar conta de que ela é uma personagem explorada... No sentido mais simbólico da palavra, não necessariamente no sentido econômico. Mas é um Gilo Pontecorvo o negócio, né? É tipo isso, né? Ok, é. Ah, beleza. Mas a gente tá falando de cinema brasileiro. Não, eu acho o Gilo Pontecorvo um cineasta ok também. Então, okay, exatamente. Se o Gilo Pontecorvo fizesse cinema hoje em dia no Brasil, seria um filme legal. É nóis. Gilo Pontecorvo é do PT também. Acabamos? É isso, então. Vamos para os recadinhos da igreja do A Conversação. Vamos ouvir arte. Eu tenho um recadinho. Eu tô muito bêbado e eu não sei se eu vou conseguir dar, porque ele... Sobre arte. É sobre arte. É complicado. É complicado. Porque eu tenho que me abrir um pouco pra falar dele. Eu vou tentar, vamos lá. Quer que eu acenda um incenso? Não, coisa? Não. Faça um lubrificante. Não tem graça, Thiago. Não tem nenhuma graça, Thiago. É, vocês sabem o que é NaNoWriMo? Nossa, não. Vocês nunca ouviram falar disso? Só letra. NaNoWriMo. Não. Eu não vou soletrar porque eu tô bêbado demais pra isso. Tá. Porra. NaNoWriMo é a abreviação de National Novel Writing Month. Ah. Writing o quê? Month. Mês da escrita mês de romances. Mês nacional da escrita de romances. Caralho, isso é um evento que acontece nos Isso é um evento que acontece nos Estados Unidos desde os anos 2000. Ah. Se transformou num site, se transformou em algo internacional. E o que que é? É uma espécie de desafio para pessoas do mundo inteiro de 1º de novembro a 30 de novembro escreverem o seu rascunho de romance. Isso é uma espécie de suporte para que as pessoas passem do que é a fase mais difícil de ideia para ter uma primeira coisa material para escrever um romance. O primeiro início, meio e fim completo para depois... De fato, ali, assim, é um site que te propõe um desafio. Você vai escrever em um mês 50 mil palavras. 50 mil palavras equivalem a 150 50. Páginas, mais ou menos. Que é o mínimo para se considerar um romance. Uhum. E isso virou uma febre na internet. Existem milhares de pessoas no YouTube dando dicas e contando suas experiências sobre isso. Uhum. E o site é uma organização de como lidar com essa experiência. Ele cria uma rede de pessoas que estão fazendo isso ao mesmo tempo, colocam essas pessoas para conversar e criam uma espécie de gamificação do processo. Tu tem um mês pra escrever essas 50 mil palavras. Tu... Você tem objetivos ao longo dos dias. Objetivos intermediários pra isso. Do, tipo, quando eu escrevi 10 mil palavras, eu ganho um distintivo ou uma medalhinha. Algo que não vale nada. Só... Mas é uma imagem simbólico. Digital, só pra saber. É uma imagem okay, digital. Obrigado aqui, e, enfim, é uma comunidade, é uma coisa puramente virtual. É uma coisa que te dá um suporte pra isso. Te oferece sugestões de o que escrever. Tu escreve em inglês? Não, tu escreve na língua que tu quiser. Olha. Esperanto. E existem desafios, por exemplo, do tipo, eu desafio a tu colocar tal, tal, tal elemento no teu romance. Eu desafio a escrever tanto mais quanto esse usuário nesse período de tempo. E parece uma coisa idiota de internet, mas é muito importante, na verdade. É melhor do que a universidade. Exatamente. Eu me formei em 2010 na UFSC em cinema e eu não tenho o menor interesse por cinema hoje em dia, além de ser um espectador. Além de fazer um podcast sobre cinema. Além de fazer me contrapor. Cada duas semanas. Além de te contrapor. O meu interesse maior hoje em dia é a literatura, é escrever. E desde 2011, a gente está em 2015, eu tento escrever. E é difícil. É difícil e eu não tenho praticamente quase nada sobre isso. Não tenho quase nada produzido. E é uma coisa que fica pairando em mim. E... é uma dor. E... aí tu que tá é bom. Sempre fazendo, mas tu não tá fazendo ao mesmo tempo. Eu, não tenho, eu tenho muito pouco a apresentar. E eu sinto isso pra mim como uma oportunidade. Faz sentido pra mim existir. Sim. Isso. A alavanca que me faltava. Assim, então, eu tô pensando em participar disso. E convido aos fala outros... Fala o site direitinho. É nanowrimo.com. Tá. Na minha opinião de leitura crítica sobre isso, isso quer dizer, caros ouvintes, que você Lucian... Você tem um bom professor de história, hein, Marlon? Exato, muito crítico. O Lucian acha que vocês são interessados em artes. Isso é muito legal, cara. Há uma conexão. Vocês, zero ouvintes, é isso? É, isso. Ah, tá. Obrigado. É uma piada interna que era pra todo mundo curtir, mas aí você explicitou. É, ok. Obrigado. E aí, assim, esse processo de sair do nada pra ter alguma coisa, eu acho que é o mais difícil do processo de literatura, uhum. que é o que eu passo faz 5 anos. Eu tenho algumas coisas. E não é só escrever e ter alguma coisa. Existe ainda muita coisa depois disso. Existe a revisão e existe, sabe, uhum. tu maturar a coisa de um jeito. Mas o principal é esse primeiro momento de tu escrever... E usando uma metáfora ruim, é tu meter o barro ali e fazer uma escultura e tu ter meio que já o barro montando a estrutura da escultura, uhum. assim, sabe? E... É um desenho a lápis. É um desenho a lápis. É, e é muito difícil desse primeiro passo, de tu uhum. sair do nada pra alguma coisa. E isso é uma espécie de grupo geral, grupo coletivo de suporte para que isso aconteça, assim. Sim. E é genial que isso exista, assim, é, sabe? E, uhum. A gente está em outubro. Tem gente querendo escrever também. A gente está em outubro. Existe ainda mais ou menos meio mês ou um mês para o NaNoWriMo acontecer. E é o tempo de as pessoas fazerem sua outline. O que, que é outline? É fazer a estrutura, é criar o projeto para escrever. Uhum. Então, eu convido quem tiver interesse, inclusive quem está sentado aqui, e isso não se limita a roteiro, a literatura, a romance, isso pode ser roteiro, isso não se limita a 50 mil palavras, eu mesmo não tenho interesse em fazer 50 mil palavras. Mas se eu fizer 50 páginas, que é mais ou menos uma estrutura para uma novela, eu já estou interessado, uhum. de que... Façam seu outline e em novembro aceitem o desafio, se cadastrem no site e escrevam o que se pretende escrever em um mês para ter no final o seu primeiro rascunho. Uhum. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Desculpem a todos pelo tempo despendido. Eu acho que foi o mais legal. É o mais legal. É o que eu quero tentar olhar, assim. E por favor. Provavelmente obrigado. Participar. Acho. Eu não ia. Descobri isso sozinho. Eu não sei se eu vou falar mais nada. Termina. Eu tinha um filme pra indicar que talvez se estreia por aqui, seja bem interessante. Eu baixei esse filme chamado Cop Car, que é com o... Eu sempre esqueço o nome dele, o cara que fez Footloose. De outra volta. Não. Kevin Bacon. Como assim? É bem interessante. Se aparecer por aí, acho que a gente podia fazer esse filme. Cop de polícia, de... carro de polícia. Tá, ok. Não carro do Pinto. Não, carro de polícia. Graças a Deus. E falou, a gente não feminista. Tem muita, a gente não tem previsão do que fazer para as próximas semanas. Graças a Deus não. Né? Não temos uma pauta. É. Não temos. Tem o filme do Ridley Scott, que estreou. Mas fudei, Thiago. Mas é massa, cara. Eu acho que a gente vai ter que fazer um filme antigo para o delírio dos nossos 3 ouvintes. Poderia ser legal. Poderia ser legal. Mas o Ridley Scott pode ser massa também. Assim, ultimamente... A gente pode fazer um podcast sobre a conquista do Mundial de 50 do Uruguai, talvez. Não? Não. Essa foi mais uma. Só mais um recadinho, antes de acabar. O pessoal que fica lá no estádio do Grêmio com a bandeirinha República Rio Grandense, façam o favor de, né, colocá-la no devido lugar, porque Sim. vocês estão fora da Copa do Brasil. Thiago, eu tenho uma coisa pra falar, só uma só. Vitinho, um amigo meu entrou em contato comigo. Ele falou que ele ouviu um podcast antigo e que era, sei lá qual podcast era, e que você dizia o seguinte... Pô, muito legal o Fluminense com o Anderson Moreira. Tá se acertando, tá entrando no caminho certo. É, porque certo. Tu não viu como tava antes, né, cara? Então é isso, Thiago. O meu último recado é Porco Preto. Boa noite. Você acha que isso é o Jornal Nacional? Boa noite. Essa foi mais uma conversação. Ah, cara, mas vai se fuder. Mandar a República Rio Grandense enfiar no cu é muito melhor, né? Foi bom esse comentário, mas meu amigo falou sério, né? Tipo, o podcast deve ser de agosto ou julho. Ah. E que a Fluminense tava em quarto aqui. Tudo bem, cara. Achei muito massa teu tapetinho de yoga, Thiago. É o tapete da cozinha. Aqui. Sério, não é de yoga? Não. O de yoga tá ali atrás. Meu Deus, retrato da geração.